sou da tartaruga. Vem pra cá. Com jeitinho, com jeitinho. Mãozinha pra cima. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. E vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai. Pega, pega na cabeça, puxa com jeitinho, senão ela chora. Se tiver com frio, põe pra dentro. Se tiver calor, bota pra fora. Pega, pega na cabeça, dá um beijo, faz neguinho, pra ela não fugir. E depois de tanto vai ver, tartaruga tá cansada, quer dormir. E vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, e vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, e vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai. Ela gosta de brincar, ela gosta de ficar num buraco escondida. Mete, mete sem parar, vai vendo e cansar, ficar adormecida. Quando a tartaruga tá com fome, por aí sai procurando algo pra comer. Cuidar da tartaruga é assanhar, tá carente, tá olhando pra você. E vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, e vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai. Na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. Olha o cabeção na tartaruga. E vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, vai pra frente, vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, vai pra frente, vai pra trás. Esse é o cabeção da tartaruga. Vai pra trás, de um lado e pro outro. Entra e sai, vai pra frente.